tantas histórias do coração ao som, das ruas e nas filas, ao palco de megastars. Com um violão e uma melodia, ela começa. Cada letra é um conto, cada acorde é uma promessa. O Taylor Swift, você ilumina a noite. Com suas músicas, você nos leva ao céu. Das baladas de amor aos hinos de superação, sua voz é uma viagem, uma verdadeira canção. De love story ao folclore, cada era um poema. Você transforma dor e alegria em um tema. No palco você brilha como uma estrela do norte. Com cada nota você nos faz sentir forte. Oh, Taylor Swift, você ilumina a noite. Com suas músicas você nos leva ao céu. Das baladas de amor aos hinos de superação, sua voz é uma viagem, uma verdadeira canção. De love story ao folclore, cada era um poema. Você transforma dor e alegria em um tema. No palco você brilha como uma estrela do norte. Com cada nota você nos faz sentir forte. Oh, Taylor Swift, você ilumina a noite. Com suas músicas você nos leva ao céu. Das baladas de amor aos hinos de superação, sua voz é uma viagem, uma verdadeira canção. Escuro e sem fim, sua melodia é a luz que nos faz acreditar. Com cada passo, cada verso, você escreve seu destino. E nós cantamos junto nesse eterno caminho. Oh, Taylor Swift, você ilumina a noite. Com suas músicas, você nos leva ao céu. Das baladas de amor aos hinos de superação, sua voz é uma viagem, uma verdadeira canção. E quando a última nota se apagar, sabemos que suas histórias vão continuar a brilhar. Taylor Swift, você é a voz da nossa geração.